Viu? Os cheiros estão por toda parte e estão com a gente o dia todinho. Será esse cheiro ali? Ou este cheiro aqui? Será o suco que vejo um monte de queijo pra comer? Não consigo evitar, não paro de cheirar. Da cabeça ao dedão eu sou um narigão, dá pra ver. Eu sinto o cheiro de bolo no ar. São coisas assim que me fazem cantar. Que cheiroso, sentir os cheiros é maravilhoso. O mundo todo é tão cheiroso, na prateleira ou na banheira. Mas ei, melhor ser cauteloso, porque o mundo é tão cheiroso. É doce o cheiro da brisa chegando, a roupa limpa pra mim. São tantos cheiros, é uma loucura, e agora vou lá pro jardim. Cheiro de grama, meia na lama, meu coração tudo é tão precioso, que o universo é mais maravilhoso. Vou sentir este mundo cheiroso, tão cheiroso, tão cheiroso.